volta lá na mata do Sapé, onde mora o papamé. Furão e a caipora, que o gato fora de hora faz visita no puleira, no pé do lajeiro. Aonde a onça mora, no pé do lajeiro. Aonde a onça mora. Mas quem tem minha noiva viu a carreira que eu levei, nos caminhos onde passei, quase morro de gritar. Coisa danada com mania de valente, vem em pé em meu terreiro, pra morte me envergonhar, no pé do lajeiro. Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro. Aonde a onça mora. Eu vou calçado de botina pra cobra não me morder, que não é de hoje nem de ontem que o bicho vem no terreiro, pra morde me envergonhar. Mas que hoje em dia que pode ter na certeza, nem que peça baronesa, que hoje eu vou lhe matar, é no pé do lajeiro. Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro. Aonde a onça mora. A onça vinha sempre ali beber água. Bicha valente. O homem também é. Os dois topavam. Lago da Onça. Eu nasci lá.